Nesse dia eu vou te esquecer. Quando a rede se esquecer da bola, a bola que o goleiro não alcança, e o grito esquecer do gol, e o gol parar bem na garganta. Nesse dia eu vou te esquecer. Tá duvidando, é cuidado, que eu te esqueço e você cai do cavalo. Tá se achando, é aproveita, que um dia eu te esqueço na gaveta. Que um dia eu te esqueço na gaveta. Se você cai do cavalo, tá se achando, é, aproveita, que um dia eu te esqueço na gaveta. Na gaveta. Quando a praia se esquecer do mar, e o mar desiste das ondas. Central do Sertanejo. Eu tô jogando fora as lembranças de nós. Não quero olhar nos olhos, ouvir tua voz. Já descobri os meus segredos, vai ser bem melhor assim. Você distante de mim. Eu já te avisei, não vou te procurar. Aonde vai não me interessa, nem com quem está. Se perguntam, disfarço, comigo tá tudo bem. Ela eu não sei, mas se amanhã te encontrar, posso não me controlar. E sem pensar eu vou te dizer. Se eu não quero mais olhar, que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Minha mulher me largou por um tarde doutor. Achou quem tem dinheiro pra